Desce aí, mano. Vamos tomar uma breja aí. Não, não, chefe. 4 horas da manhã. Vou sair fora. Ih, maluco. Pega nada, mano. Desce aí. Tem que acordar cedo amanhã, não. Entendi, mas, ah, firme, então. Agradecido. Falou. Vai na fé, mano. Cada um sabe seus baratos. Até, sangue. Vai na fé. Nossa, mano, sem sono, mano. 4 horas da manhã, mano. Vai lá, vai tomar uma breja, mano.